Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 13 de maio, em segunda discussão, a proposta de emenda constitucional 66/2014, que acrescenta incisos e parágrafos ao artigo 125 da Constituição Estadual. A norma trata das competências do Tribunal de Contas do Estado no tópico da gestão das contas públicas. O novo texto estabelece um prazo de 5 anos para a análise de qualquer procedimento. Ele também obriga os atuais administradores públicos a fornecerem documentação necessária para a defesa dos ex-ocupantes do cargo, sob pena de responderem conjuntamente caso os mesmos deem causa a uma condenação de um ex-gestor. O presidente da Casa, deputado Paulo Melo, do PMDB, assina o texto da PEC ao lado dos deputados Luiz Paulo, do PSDB, André Correia, do PSD, Edson Albertassi, do PMDB, André Siciliano, do PT e Conte Bittencourt, do PP. PS. Para Melo, os ex-gestores não podem ser pegos de surpresa tanto tempo depois. A PEC também compatibiliza o prazo para a atual administração fornecer a documentação dentro do que prevê a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal 12.527/2011, e ainda permite que o responsável tenha prazo razoável para responder ao TCE. Caso o atual administrador não cumpra o prazo da entrega da documentação necessária, poderá sofrer as penalidades previstas na lei. O texto, ao mesmo tempo, assegura a prorrogação do prazo de defesa dos ex-ocupantes do cargo. Pela proposta, a apresentação dos documentos, certidões e informações devem ser feitas em 10 dias contados da data da solicitação protocolada. Reportagem Ronaldo Ribeiro.